Tenho o prazer de estar recebendo aqui hoje no programa, né? Primeira vez que o pastor Pereira Silva participa aqui do programa, pastor da Igreja Brasil para Cristo. Seja muito bem-vindo, pastor. Boa tarde. Boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês, né? Pela primeira vez, nós estivemos aí na rádio 1580 kHz, né? Fala, na infância. Você, né? Vai contar isso para os nossos ouvintes? Agora que nós estamos aí juntos, né? É um prazer muito imenso, né? Estar na sua companhia aí nesse programa aí de grande audiência. Bom, gente, então pra gente contextualizar aqui, na época era Osmar, né? Isso. Era Osmar é locutor, tinha um programa evangélico na Rádio Nova Guaranésia, onde eu comecei, né? Comecei em 86, tinha 11 anos. Comecei lá, eu acho que foi por ali, não foi, pastor? Foi. 86, 87 ali, eu fazia sonoplastia. Isso. Era técnico de som lá do programa, né? Como é que era o nome do programa mesmo? Programa Voz da Verdade. Voz da Verdade. Isso. É. Gostava muito de fazer os programas evangélicos. Tinham vários lá, né? Isso. Passado já quase 20 anos, 30 anos. É. Apesar da minha. Eu sou bom de matemática, mas 30 anos depois, estamos aqui novamente. Juntos para falar novamente de religião, para falar da igreja evangélica, para falar. Acho que mais que falar de religião, para falar de Deus, né? Que é tão importante. E tá fazendo tanta falta nas pessoas hoje, tá, né, pastor? Tá faltando muito amor, na verdade, né? O pessoal fala muito de Deus, né? Mas esquece que Deus amou o mundo de tal maneira, né? Então, esta grande necessidade de continuar se falando deste amor, né? Porque muito se fala em religião, né? Até nós temos no latim a palavra religião é religar com Deus, né? Mas eu contesto que na verdade não é uma religação com Deus, né? Porque a religião muitas das vezes nos aproxima de terrorismo e outras coisas mais, né? Radicalismo, que não, né? Então eu acho melhor falar do grande amor dele, né? Que é essencial para todos nós. Deus não está dentro da gente, em vez de a gente ficar buscando Deus tão longe? Sim, tanto que ele diz assim, né? Que nós somos templo e morada do Espírito Santo, né? Então nós somos, na realidade, a igreja. E por que a gente procura tanto Deus fora? Olha, o povo estão naquele extremo, vivendo no extremo. Eles são filhos de Deus e muitas das vezes querem buscar uma coisa além daquilo, né? Como em Gênesis 6, do primeiro em diante, diz assim que os filhos de Deus, até então eles eram os filhos de Deus, né? Mas quando eles contemplaram, viram as filhas dos homens, as coisas começaram a se mudar, até o ponto de Deus dizer assim: não permanecerá o meu espírito para sempre no homem. Então o que está acontecendo é o extremismo que está realizando grandes transformações nas pessoas hoje. Mas é uma falha das igrejas também mostrar para as pessoas que Cristo, que Deus está dentro delas e elas devem procurar esse Cristo vivo dentro delas, ao invés de ficar buscando para o lado de fora, em templos e mais templos, seja na igreja católica ou na igreja evangélica ou em qualquer outra denominação religiosa? Sim. Está sendo, para dizer a verdade, eu digo que o cristianismo está, nós estamos num cristianismo cheio de crises. Por que cheio de crises? Porque os nossos companheiros pastorais estão como se diz, cada um querendo puxar a sardinha para a sua lata e estão se esquecendo que nós temos que fazer aquela parte da oração do Pai Nosso, né? Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Então, quando nós nos reunimos, a nossa prioridade é de trazer até onde estamos o reino de Deus. E muitas das vezes isso está sendo deixado de lado, né? Virou um comércio? Sim, virou. Na realidade, virou sim, né? Está uma grande polêmica, um grande comércio, né? uns vendem isto, outros vendem aquilo, vamos vender um copo de água daqui, dali, e diz que é isto e aquilo. Mas, na realidade, Jesus nos ensinou uma coisa muito totalmente diferente, porque ele diz assim: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E isto é bem o contrário daquilo que está se fazendo nos dias hoje. Tá, e quem está pecando então, no caso, é o pastor ali que está vendendo. Isto, na realidade. Quem está indo? Qual é o pecado? Na realidade, o pessoal precisa entender também que ele precisa se abrir os olhos para a realidade. Não é porque alguém tem um título de pastor é que se deve se confiar, porque muitas das vezes o camarada, ele é um pastor, ele é um missionário, ele é um apóstolo, mas por quem ele foi realmente ungido? Mas por quem ele foi chamado? Será que ele teve realmente o chamado de Deus? Porque na realidade, como nós temos o grande comércio no mundo inteiro, em todas as igrejas, nós vemos o quê? Que estão deixando o comércio tomar conta e estão deixando Deus de lado. Por quê? Quando Jesus chegou naquele dia em que os cambistas estavam vendendo os seus animais para sacrifício e outras coisas mais, né? Jesus precisou fazer o quê? Expulsá-los, repreendê-lo, né? E por que fazeis da casa de meu pai casa de negócio? A minha casa é chamada casa de oração. Então Jesus os expulsou. O que é necessário se fazer nestes lugares? A necessidade de Jesus estar realmente expulsando aquele que está usando de engano, né? Porque a Bíblia também diz assim, que aquele que usa de engano não ficará dentro da minha casa. Então a necessidade de Jesus estar agindo, porque muitos hoje estão pedindo milagre, para que depois daquilo que Jesus realizou, a expulsão dos cambistas e tirou eles, agora ele colocou tudo no seu devido lugar, e agora Jesus praticou grandes milagres. E o que está faltando hoje não é nós estarmos buscando nas igrejas o milagre, mas sim as igrejas estar se consertando diante de Deus. Tá, e como é que o senhor vai explicar isso para uma pessoa que está com a vida financeiramente arrebentada, devendo para todo mundo, família, sei lá, mãe doente, filho doente, esposa doente, aí ele vai lá na igreja, um pastor que geralmente fala muito bem, tem um poder de argumentação muito grande, mais do que pastor, ele é um grande vendedor, e temos grandes oradores, e ele vai lá e ele coloca na cabeça daquela pessoa que se ele doar lá 10 mil, 20 mil reais, que ele nem tem, aí ele vai no banco, faz um empréstimo, pega 10 mil, coloca na mão daquele pastor, e ele recebe a graça e cura, a família dele está curada, os problemas deles começam a ser resolvidos. De onde vem a cura? Olha, a gente tem que entender uma coisa, que existem muitos processos, que existem três tipos de fé. Existem três tipos de fé. E existe aquela fé natural do ser humano, mas também existe aquela fé que ela atinge o sobrenatural. Muitas das vezes, a necessidade daquela comunidade ou daquela igreja está a solução naquela pessoa realmente que está necessitada. Por exemplo, muitas das vezes nós criticamos aqueles heréticos, as pessoas heréticas, as seitas heréticas, mas se não fosse a heresia, você acreditaria que existiria a verdade? Não, de maneira alguma. Se não houver a mentira, não houver o engano, se não houver as heresias, as coisas erradas, nós nunca vamos procurar, o ser humano vai procurar a realidade. Então muitas das vezes até se acontece em caso sobrenatural da pessoa, ou se você está no lugar de pastor, de repente Deus toca em você e você realmente dá aquele anúncio da grande necessidade, e de repente vem a grande necessidade sua e realmente a solução daquilo que você até mesmo já falou muitas vezes com Deus. E então aquela pessoa deposita aquilo e ela alcança um algo muito extraordinário. Por exemplo, eu mesmo estive na cidade de Ribeirão Preto e um jovem, ele voltou para Cristo naquela noite, e não por devido à minha pregação, porque eu não sou tão grande e eloquente desta forma, mas ele voltou para Cristo, mas me fez um pedido. Eu quero que no domingo você faça um visito para um amigo meu que está nas últimas, na UTI, na Santa Casa, e ele é um ateu, ele não fala de Deus de maneira alguma. E chegando lá, ele estava desenganado, ele já estava tão desenganado que ele estava no isolamento, mas nós estivemos ali naquela incumbência. E quando chegamos ali, fizemos o que Deus realmente nos ordena todas as vezes que fazemos o que Ele tem ordenado. E oramos para ele, falamos o que tinha de fazer. E realmente Deus o tirou. Fomos num domingo, quando foi na terça-feira, aquele homem realmente saiu dali, daquela UTI. Ali Deus o curou, Deus transformou a vida dele. Quem curou ele foi Deus. Foi Deus que curou. Através da sua intercessão? Isto. Porque quando nós intercedemos, é porque nós necessitamos. E quando necessitamos e nós confiamos e acreditamos que Deus pode resolver alguma coisa, então Ele pode realmente fazer alguma coisa, então, não nós. Então, quando eu peço a intercessão, por exemplo, eu sou católico, não quero, pelo amor de Deus, criar uma briga entre católicos e evangélicos aqui, a gente tem que ter respeito. Sim. Então, quando eu peço, e não sou um católico muito praticante, confesso, mas quando eu peço então a intercessão de algum santo, por exemplo, então, e se eu receber a graça que eu pedi, eu tive a intercessão daquele santo? Olha, ou já entra no outra questão? Não, realmente. Olha, Deus não leva em conta o nosso tempo de ignorância. Não que eu esteja te falando que você é ignorante. Claro. É porque você não tem aquele conhecimento amplo daquilo que está acontecendo. Você está realmente se devotando ou voltando-se para o santo ou para a santa que seja, porque a sua crença é aquela, a sua tradição, você vem seguindo a tradição dos seus pais, então aquilo vem realmente, mas muitas das vezes isto vem acontecer, mas isto não quer dizer que realmente... Eu usei como exemplo, mas eu acredito em Deus, e Deus, e para mim, basta, porque já é suficiente. Mas tem muita gente, muito católica, que impede a intercessão de algum santo para chegar até Deus. E quando esse amigo pediu a intercessão sua para chegar até Deus, não é mais ou menos a mesma coisa? Não estou querendo comparar o senhor com nenhum santo. Não. Mas não é mais ou menos a mesma coisa? É por aí. Sabe por quê? Quando Deus chamou na dispensação patriarcal, quando Deus chamou Abraão era um adorador de vários deuses, ele adorava muitos deuses, ele em Ur dos Caldeus era o foco, Babilônia, era na época babilônica do Império Babilônico e que estava imperando ali. Então você vê que era um homem totalmente religioso da forma dele, mas ele era religioso, mas tanto que ele foi também temoso. A Bíblia fala assim no capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 3 em diante, que Deus precisou falar com ele duas vezes. Por quê? Porque ele achou-se que ele era muito eloquente, muito... Porque lá em... Era um cara, né? Como então, o pessoal diz hoje. Então, Deus precisou falar duas vezes, por quê? Para que ele viesse entender o chamado de Deus. E não somente isso. Ele teve que ter algumas transformações na vida familiar para que o chamado de Deus viesse fazer alguma coisa. Então, eu creio assim, Antônio Cláudio, que quanto ao que você crê ou deixa de acreditar, para mim não tem influência nenhum. O que tem influência é o que eu acredito e o que Deus pode fazer, porque o meu compromisso e responsabilidade com Deus comigo pode ser um, mas com você pode ser outro. Então nós temos que entender esses fatos. Porque respeitar, respeitar. Porque na dispensação patriarcal nós temos quem? Nós temos Abraão como pai patriarcal, né? Mas nós temos também, dentro da teologia, Jó, porque é um livro considerado o mais antigo, né, da Bíblia, e ele foi um patriarcal, e o tratado de Deus com Jó foi de uma forma diferente de Abraão. E também temos também Isaac, temos também Jacó, que foram tratados totalmente distinto um do outro. Eles precisavam ser crente, acreditar que Deus existia e etc. Não, eles eram totalmente diferentes. Então, o meu chamado é um, a minha responsabilidade é outra, a tua é outra. Se você faz isto hoje, amanhã Deus poderá mudar a sua vida. Então é Deus que tem realmente este poder de transformar em nós. A Benedita Oliveira, lá de Guaxupé, como eles não, tá falando dos evangélicos aqui, como vocês não acreditam em Nossa Senhora, sendo que Jesus é filho de Nossa Senhora, por que então tem essa diferença tão grande? Está perguntando aqui a Benedita, que é católica, claro, né? Isso. Gente, a gente não quer aqui fazer uma briga, tá? Entre católicos e evangélicos. Pelo amor de Deus, tem que respeitar, né? Isto. Mas, por favor, dê a sua opinião, Pereira. Olha, eu vejo assim. Eu respeito o catolicismo, entendeu? Eu respeito o catolicismo, respeito qualquer crença, entendeu? Mas eu vejo assim. A Nossa Senhora, foi no ano de 1717... Aconteceu-se uma notícia que o governador da província de São Paulo, em Minas, passaria sua viagem pela via de Guaratinguetá. As autoridades então retrucaram, pense bem, em 1717. Então eles agitaram todo mundo porque tinham muita pesca naqueles dias e as autoridades recrutaram pescadores a fim de recolher muitos e muitos peixes para alimentar aquele povo. E naquela agitação toda foi colhida realmente uma estátua que foi achada, né? Realmente foi achada em duas partes. Em, né? Duas primeiro partes. Encontraram um pedaço. Isso. Dela, depois, quando jogaram as redes de novo, ficou, isso. O outro, então eram duas canoas de Domingos Alves Garcia e seu filho João Alves, né? E Felipe Pedroso, que era cunhado de Domingos e o tio João. Então, eu gostaria de salientar que não há uma confusão para nós debatermos contra isto ou contra aquilo. Como eu já disse, se a pessoa acredita desta maneira, amém. Mas é importante nós notar que em 1717 se aconteceu isto. Há 2000 anos atrás, aconteceu que Jesus nasceu por intermédio de Maria, entendeu? Que no hebraico é Miriam, entendeu? Então, mas Maria deu a luz a Jesus. Então, nós precisamos entender que Nossa Senhora da Aparecida, ela tem a sua função e a sua finalidade. Entendeu? Eu não desrespeito pelas suas função e finalidade, mas não acredito que ela seja Maria igual muitos acreditam, entendeu? Porque Maria é Maria, entendeu? Maria foi lá atrás, ela descendeu da descendência dos judeus, senão não teria acontecido, né? São opiniões, pontos de vista diferentes, né? Tudo isso. Mas nós não vamos entrar e falar que... Isso surgiu graças ao pastor Vanderlei, que é um pastor muito polêmico, que teve aqui acho que há uns 3 sábados atrás. Ele colocou uma opinião aqui que deixou os católicos extremamente revoltados com o que ele falou. Mas eu acho que, pelo que eu estou percebendo aqui da sua conversa, do nosso bate-papo aqui, o respeito seu pelos católicos é imenso. Não, olha, sabe qual é o negócio, o Antônio Cláudio? Nós temos que olhar o amanhã. As pessoas fazem as coisas achando que tudo é mil maravilhas, e não é. Hoje nós podemos estar aqui conversando, mas o amanhã não nos pertence, entendeu? Nós vemos que Elias estava ali. Quem foi alimentar Elias? Um urubu. Não estou chamando ninguém de urubu, nem nada de outra seita, nem outras religiões. Mas olha, muitas das vezes nós vemos que resultados de levantamento de pessoas vêm de pessoas que nós nem esperamos. A parábola do bom samaritano, por exemplo, quem foi que tirou aquele jovem, né? Tirou aquele jovem que saiu de Jerusalém e foi para Jericó, que foi assaltado e tudo. Quem socorreu? Um samaritano. Totalmente um povo que não acreditavam em Jesus, não acreditavam né, nas leis de Israel, né, eram totalmente contraditórios, porque a Síria havia transtornado tudo lá, né, porque eles haviam templos e mais templos de deuses, né? Mas porém foi um bom samaritano que foi lá e socorreu aquele jovem, né? Então nós temos que pensar nisto, né? Porque senão nós vamos ficar condenando as pessoas. É uma briga que, não, pelo menos ao meu ver, não leva a nada. Não. É absolutamente nada. Pastor, vou fazer um intervalo comercial, eu quero voltar um pouquinho para falar sobre a igreja do senhor, que até agora a gente não falou, né? Quero saber como é que fundou, quando veio para Guaranésia. Está muito tempo em Guaranésia já, a igreja? Não. Nós estamos simplesmente representando ela aqui em Guaranésia. Nós estamos aqui representando e estamos com intenções, dia 20 agora de agosto, nós estaremos em São Sebastião do Paraíso. Não tem um templo da igreja? Não. Nós estamos só representando. Nós temos em Guaxupé, na rua São Pedro, da União 405, Parque 2, com o pastor José Carlos, né? E seu filho, pastor Wagner, né? Então, mas estamos só representando. Dia 20 a gente estaremos conversando com Luiz Antônio em São Sebastião do Paraíso. Vamos ver o que a gente vai poder estar fazendo. Beleza, vamos fazer um intervalo comercial, a gente volta já dando sequência nesse bate-papo no Expresso deste sábado, véspera do Dia dos Pais. A todos os pais, o nosso abraço, o nosso carinho e feliz Dia dos Pais. Expresso. Igrejas que eram pastores de igreja, né? Mas qual é a questão hoje, né? Eles querem ser pastores, mas com pouca experiência, né? O nosso chamado é importante, não é aquela simplesmente teórica, como muitos falam, né? Que tem que ter uma formação teológica. E eu tenho, mas porém eu sou o que sou e pronto, acabou. Não é a teologia que vai me fazer. A teologia simplesmente me cumprimenta, né? E me dá mais conhecimento, mais entendimento, mas precisamos ter uma experiência com Deus. Ter uma experiência com Deus, ter um chamado de Deus. E muitas das vezes nós vemos que pastores estão à frente de trabalho, mas que não tem o chamado de Deus, porque não tem aquele amor afinco pelas almas, né? Acha que as ovelhas têm que correr atrás dele. Na realidade, a vida do dia a dia pastoril do pastor ali em Israel, realmente o pastor ia na frente das ovelhas para evitar das ovelhas cair num buraco ou se machucar e coisa etc, né? Mas na verdade, espiritualmente, é o pastor que precisa estar velando pela sua vida, pela sua alma, pela vida das ovelhas, e correr atrás, visitar, fazer uma coisa, fazer outra, porque essa é a necessidade, né? E muitos pastores estão ficando a desejar, porque nós, dentro de Guaranésia mesmo, teve uma época que Guaranésia foi chamada Cidade de Deus. E hoje nós não vemos pastores correndo atrás de pessoas, visitando, olhando pela necessidade de Guaranésia. Verdade. Eu me lembro que naquela época, não faz muito tempo que a gente trabalha junto na Nova Guaranésia, eu me lembro que havia uma seriedade muito grande do Zé Divino. Eu lembro do Zé Divino, era um pastor fantástico, eu admirava muito, que tinha a palavra fantásticas, né? O discurso dele na rádio era muito bacana, e outros pastores, né? Isso se perdeu, né? Hoje a impressão que eu tenho do lado de cá, sendo católico e olhando as igrejas evangélicas, é que a pessoa entra na igreja evangélica, passa dois dias e já virou pastor. A impressão que eu tenho é essa. E o pior ainda, isso eu já vi uma pessoa que falou pra mim, que eu abri uma igreja em Guaxupé. Quer dizer, como assim? Como se abre uma igreja em Guaxupé? Tá desse jeito hoje, infelizmente. Tá, né? Infelizmente tá. Tá uma coisa, o pessoal não quer ter uma vida, né? Igual muitos mesmo, faz um curso teológico e acha que já é pastor e tal, por causa da formação teológica. Mas Pedro diz assim, ó, antes crescer na graça. Para nós crescermos na graça, nós temos que ter uma verdadeira convicção de acreditar em Deus, né? De representar Cristo, né? E em vez de ficar levantando polêmicas e mais polêmica, mas a nossa necessidade maior é de levar Cristo, né? A Igreja Brasil para Cristo tem um trabalho social também, ou ela fica apenas na igreja? Não, nós temos um projeto. Nós temos o projeto Cristo para as Nações. Nós temos para apoio, para apoio de formados e formandos. Nós temos mais de 22 mil livros em PDF e temos livros mesmo em casa. Físicos, né? Livros físicos. Isto, para ajudar pessoas, mas a intenção deste projeto é de ajudar todas as espécies de pessoas, dependente de químico, ou que seja a situação da pessoa, o Brasil para Cristo tem este projeto. Mas esse projeto, hoje, aqui em Guaranésia, como não tem a igreja ainda, né, o prédio da igreja, o salão da igreja, ainda não funciona aqui. Lá em Paraíso já funciona, em Gospé funciona? Funciona porque está com nós, nasceu com nós, tá. Entendeu? Nasceu com nós. Então, nós já trabalhamos com eles dentro de Guaranésia, mas algumas pessoas quiseram pegar este projeto para elas, mas não souberam, né? Não souberam levar adiante. Levar adiante, né? Acha que mexer com uma pessoa química é chegar lá e falar um monte de bicho para ele e vai transformar ele. Não é bem por aí, né? Você não vai pegar uma pessoa que é fora do seu mundo e vai transformar da noite para o dia. Então, não fizeram nada e não conseguiram êxito, e porém ele está aqui comigo, nas minhas mãos, e a gente tem objetivos, né? A gente estamos precisando de pessoas que venham nos ajudar, né? Porque é um projeto muito bom, muito maravilhoso, sabe? Mas o que é esse projeto? É uma casa, é um lar para as pessoas dependentes? Isto, nós estamos precisando em todos os aspectos, entendeu? De guarida, daqueles que estão abandonados, daqueles que são viciados, amanhã ou depois, a gente ampliar, ter uma escola, entendeu? Para trazer aquela pessoa que perdeu a sua autoestima, trazer novamente a sociedade, né? Levar ele à sociedade para que a sociedade venha a ter uma credibilidade nele, né? Porque hoje é muito fácil quando você tem um filho que é dependente químico, né? Todo mundo mete o pau, fala, aquele lá não presta, aquele lá não tem jeito, né? Vagabundo e tudo. Mas há uma esperança ainda. Se não a morte ainda não veio, ainda há uma esperança. Pastor, mas não tá, o que está faltando aqui em Guaranésia, você vê se seja a união, então, dessas igrejas? Porque eu vejo que tem igreja que monta um projeto, aí a outra monta um outro projeto, aí a outra igreja monta um outro projeto. Se todas se unirem e montar um único projeto, não vai ficar mais fácil de arrecadar fundos, de manter o projeto depois? Não ficaria mais fácil? Não seria ficaria, mais simples? Ficaria. E por ficaria. Que isso não acontece? Se esses irmãos não são tão irmãos assim? Se isto acontecer, poderemos fazer uma diferença, entendeu? Poderemos fazer uma diferença e poderemos até mesmo começar tendo Guaranésia como modelo. Tá, e por que isso não acontece? Bom, porque falta, primeiramente, consciência. Segundo, o senhor tem essa consciência? Isso, então, eu tenho. Então tá faltando, de repente, o senhor dar o primeiro passo? Não é bem isso. Não é isso. Porque muitas pessoas acham assim, que eu quero este projeto para me beneficiar dele. O grande problema da vaidade, o grande problema do mal do ser humano. E eu, na verdade, eu sou o que sou, entendeu? Eu trabalho de pedreiro, eu trabalho com pintura, eu trabalho na lavoura, eu mexo com o pessoal e tudo. Eu não vejo por aí, entendeu? Então, todo mundo quer pra si, né? Então eu acho assim, para que viesse se acontecer e Guaranésia ter esse projeto como modelo, se todos os meus amigos, se fosse católico ou que fosse, quisessem se unir numa mesa redonda para nós sentar, conversarmos, fazermos perguntas um para o outro, estudarmos uma proposta melhor para essas famílias, porque existe muitas famílias aqui dentro de Guaranésia. Sim. Que precisa, né? Então, para nós sentar, conversar e até mesmo ter um secretariado dentro desse projeto, né? Tudo aqui, documentado, bonitinho. Alguns anos atrás foi lançado aqui em Guaranésia o Conselho dos Pastores. Isso. Um projeto bonito, bacana, garboso, como diz alguns amigos meus. E aí, cadê esse conselho de pastor? Acabou, eu não vejo mais falar do conselho de pastor. Isso, a gente tivemos procurando realmente este conselho, porém está aí tá parado. Está parado, né? Está parado. Seria uma saída, uma forma de organizar todas as igrejas, organizar esse projeto. Então, seria muito importante, entendeu? A gente não está visando fins lucrativos, a gente está vendo a grande necessidade. Não, é isso, seria o conselho de pastores que estaria fazendo tudo, não é essa igreja, não o pastor Pereira, não é o pastor João, o pastor Chico, o pastor José, não. É o conselho de pastor que está cuidando dessa comunidade, né? São Paulo me mandou um material para evangelismo e tudo, e está comigo, né? Mas a gente não pode já lançar este material na cidade, porque a cidade ainda não está preparada, né? Isto acontecendo e se realizando, a gente tem grandes projetos e grandes surpresas para Guaranésia, né? Que bom. Porque a gente gostaria que Guaranésia fosse modelo. Cláudio Godoy, para a gente finalizar aqui, o tempo já está estourado, existe a doutrina da condenação? Está perguntando aqui o Cláudio Godoy. Bom, eu digo assim, Antônio Cláudio, não existe a doutrina da condenação. Sabe por quê? Nós não tivemos ainda juízo. Quando nós vamos a um fórum, nós somos primeiramente ouvidos, somos o promotor e o juiz, com a parte de advogados e tudo, ouve primeiro os dois lados e aí vai se estudar para se dar uma sentença. Então, após isto, vem a condenação. Então, como ainda não nós estamos na dispensação da graça e não chegou um milênio na parte condenatória, então eu também não acredito nessa possibilidade, porque quem somos nós, né? Tiago diz assim: só existe um legislador, e quem és tu para condenar o teu irmão? Então, sempre há uma esperança para aquele que acha que está lá do fundo do poço, há uma esperança para fazer algo por ele. Não tem essa parte condenatória. Essa parte condenatória, sim, é somente para aqueles que acham que está condenado, mas a Bíblia não condena, porque ainda não existiu ainda nem mesmo o juízo. Perfeito. Pastor, para falar com o senhor, pode procurar lá no Facebook. O pastor também agora está moderninho, tem a página lá no Facebook. Né? Agora as coisas estão mais modernas, mas meu telefone está aí para quem quiser. É 988-73540. Beleza. E tem a página do Facebook. Lá está como. Osmar Silpa. Osmar Silpa? Osmar Silpa, né? Mas é Osmar da Silva, né? Certo. Aí encontra comigo no Facebook, né? Ok, o pessoal pode procurar lá o pastor, inclusive para ajudar nesse projeto. De repente sai daqui desse nosso bate-papo aqui. Os pastores que estão nos ouvindo e aqui no grupo do WhatsApp do Programa Expresso, muita gente está comentando. De repente aí fale com os seus pastores das igrejas aqui para marcar uma reunião. E até mesmo eu quero chamar a sua atenção. Me desculpe, né, da minha ousadia, né? Por favor. Se vocês quiserem fazer uma mesa redonda com todos aí, para conversar, um bate-papo e tudo, nós estamos à disposição. Vamos fazer, vamos marcar. Eu já até me comprometi isso no ar aqui. A gente vai providenciar uma data em breve aí para a gente discutir, quem sabe, né? Encontrar uma solução para um projeto desse grandioso aqui. Isso, porque que sirva para Guaranésia e para a região toda. Isso, né? Muito obrigado, pastor. Foi um grande prazer revê-lo. Obrigado. O tempo foi generoso com o senhor. Continua do mesmo jeito.